Primeiro, a igreja que o Senhor Jesus se propõe a levantar é uma igreja que tem qualidade. Digam comigo, qualidade. Não é uma igreja qualquer. E quando eu falo de qualidade, eu não estou falando de qualidade do homem, de qualidade humana. Não estou falando que alguém aqui é melhor ou pior do que ninguém, de que nós somos melhores que vocês. Não, não é qualidade de homem, é a qualidade de Deus. Deus tem um padrão para a sua igreja. Jesus disse que a igreja seria sem mancha e sem ruga. Algo puro, algo bem passadinho, né? Sem ruga, bem passadinho. Quantos já viram aqueles lençóizinhos? Estendido, bem passadinho, não vê uma ruga e não vê uma mancha. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Ela tem qualidade. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Efésios 3:16. Aleluia, Efésios 3:16, 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, aleluia, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que fala de uma igreja de qualidade, aleluia. 4:13 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, vejam bem aqui, ó, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mas sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aqui o Senhor nos fala de uma igreja de qualidade. Não é os crentes. E quando eu falo disso, não é dinheiro que mede isso. Não é conhecimento, cultura. Lá em casa tem uma de 3 faculdades e um de 2º grau completo. Minha esposa tem 3 faculdades. Ela é química, ela é bacharel em canto e bacharel em música pela Universidade Federal, e química e física pela Universidade Católica. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. A qualidade da igreja está na plenitude daquilo que Cristo é, na santidade de Cristo, está no padrão de Cristo, naquilo que o Senhor disse que nós deveríamos ser. Podemos lá ler em Mateus 5, 6 e 7, como que Deus quer que nós sejamos, qual é a qualidade da igreja. E eu vou dizer para os irmãos amados, o padrão de Deus é alto. Quantos creem? É alto? É alto, é alto. Eu lembro quando eu vim para Jesus, eu olhava quando se falava de santidade, que coisa utópica. Quando se fala do padrão de Deus, e mais na frente nós vamos ver qual é o padrão de Deus para a família, que coisa utópica nesse mundo. Mas Deus não mudou o seu padrão pela decadência do mundo. Deus não muda o seu padrão e a sua qualidade que Ele busca na sua igreja pela maneira que vive este mundo, pela decadência das leis, pela decadência do sistema desse mundo. Deus não mudou o seu padrão. Deus continua buscando uma família de filhos iguais a Jesus, à semelhança de Jesus, santos como Jesus, retos, dignos, honestos, de qualidade de vida, de integridade. O padrão é alto. Quem baixa o padrão é o diabo. Quem baixa o padrão da igreja é o diabo. que faz com que o homem queira viver pela sua vontade e pela sua carne. Mas o padrão de Deus é uma igreja de qualidade.